cabanas montadas. Honra e mérito são sinônimos de vida, onde a morte é uma morfina que alivia a dor sentida. Luzes escassas, como a esperança de um amanhã futuro. Súplicas, orações e lamentações não precisam de muro. Buscamos um Deus que dizimou Sodoma e Gomorra. Ele nos respondeu com a misericórdia transformada em tomara que morra. 20 mil anjos caídos perderam as suas asas. A guerra ferve sob a garoa, tocando e congelando corações em brasa. Disparos festejam os glóbulos vermelhos tingindo a lama. Vemos em corpos inimigos a paz em holograma. Ódio decomposto em partículas bem vistas pelos soldados. Amor é algo que nem o general Aurélio sabe o significado. Nossa Inquisição é santa e este exército sabe bem que se derem a outra face, a perderão também. Tiros rápidos em dores lentas, sem dó, covas preenchidas com lágrimas de mães que já pressentiam o pior. Filhos bastardos, a pátria das patrióticos. Suspiros são eletrocardiógrafos biológicos. Cápsulas 9 mm espalhadas nos escombros. A maldade de noiva, ela e eu, com arroz nos ombros. Matamos-nos entre si, sem rumo e sem noção, pra apoteose ficar com quem nem tá de arma na mão. Quem faz a guerra, não os vemos. Isso que é cômico, mas tenha certeza, por eles sentimos um ódio platônico. Camuflagem na savana, com uniformes puídos. Aqui o rancor nutre biotipos desnutridos. O amanhã é tão incerto quanto o próximo minuto. As flores morreram porque a primavera vestiu-se em luto. O sangue que corre nas veias é o mesmo que corre nas valas. Temos medo da morte e coragem de enfrentá-la. Defrontar com o inimigo deixa todo mundo afoito e faz, como nunca, rufar o tambor do 38. Ver o demônio levantando a bandeira branca foi fabuloso. Respiramos hemoglobinas em estado gasoso. Óbitos já não me deixam aturdido. Pra mim, estrondo de granada é um sussurro ao pé do ouvido. Alguns andavam com a fé na sola do coturno, que tocou a mina terrestre e clareou o céu noturno. E eu não trago balas, na verdade trago palavras, pois elas que cicatrizarão meu nome na eternidade.